Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. What do you want, gigawatts? Para nerd. Um podcast para nerd. Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos. Saudações paternas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster. Este é o 39º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Qualquer coisa entre esses 20 ou 30. E neste episódio, já que acabamos de passar pelo Dia dos Pais, eu resolvi fazer uma homenagem aos papais. Afinal de contas, já fizemos uma homenagem, se é que se pode chamar aquilo de homenagem, ao Dia das Mães, com o episódio Mãezinha Querida. Agora vamos de Paizinho Querido. Eu trouxe aqui três queridos amigos da podosfera para falarmos sobre micos e histórias engraçadas de nossos pais e, por que não, de nós mesmos como os pais. Primeiramente, respeitando a ordem da idade, eu tenho aqui meu querido amigo, ouvinte fiel e companheiro de podcast em boteco, Nelson Portugal, o Nerdandertal. Saudações, Nelsinho. Obrigado a todos os paizinhos. Aqui vai o abraço do paizão. Do vovô, né? Do vovôzão. Não, não, ainda não fui vovô, não. Tô quase chegando lá. Você é o nosso vovô. Ah, pode ser, com muita honra. Só não quero trocar suas fraldinhas, pelo amor de Deus. Tá fora, rapaz. E ainda respeitando a ordem cronológica das idades dos presentes, diretamente do Margarina Nerd, Pastor Cleibon. Saudações, Pastor. Fala, galera. Pastor Cleibon na área e, como um bom pai, vendo o Bolt, o Supercão, com a Danoninho na Disney. Pô, tem melhor coisa do que gravar um episódio de pais com os filhos do lado. Inclusive, não se espantem que Arthur, meu querido Nerdmaster Jr., está presente no mesmo ambiente. E lá vem a participação dele. Fala, oi, Arthur. Oi. Oi, Arthur. Ah, então vou fazer a Danoninho falar também. Vem cá. Fala aqui também. Vem cá, fala aqui. Oi. Fala oi. Vem. Como fala pais, oi. Vocês são, têm bastante moral mesmo, né? Fala, oi. Oi. É, pronto, ela falou. E para terminar este quarteto de pai-lhaços... É um pai-lhaço, rapaz, pelo amor de Deus. Nós temos do aspirante profissional, meu arqui-inimigo querido do coração, Boris Depré. Saudações, Boris. Aí, olha eu aqui, diretamente debaixo de uma série de cobertas, porque tá um frio da peste, falando de papais. Olha que bonitinho. É, né? Tu é papai, né? Eu sou papai, sou bipapai, tenho um casal de filhotes. Isso. Será que pegou mal esse bipapai? Bipapai? É, não, seria, pegaria mal se fosse papai bi. Não, você falou bipapai, né? Deixa pra lá, nós não vamos desvirtuar o podcast dos outros. Inclusive, todo mundo na podosfera sabe que o Boris tem filho, porque, afinal de contas, ele é da escola Léo Lopes de uso de trabalho de crianças no podcast, né? Ele tem todas as aberturas do AspiraCast usando o trabalho dos filhos contra a CLT, né? É uma coisa horrível essa história. Exatamente. E o conselho tutelar que não me procure. Ai, ai, ai. Nelsinho, querido, quando é que você vai começar a gravar o MatuzaCast, hein? Rapaz, eu tava pensando nisso, sabe? Mas as três pessoas que eu tinha convidado já morreram. Não deu tempo. Tá difícil de... Ainda tem o Lupito, ainda tem o seu Nonô, ainda tem o Eu já chamei o seu Nonô, mas o seu Nonô tá fugindo, tá fugindo. E no máximo ele falou, vai-te embora, velho, filha da... eu falei, vamos contar a história do nosso tempo dos anos 50 e 60. Ele, vai merda. Não era nem nascido. Bom, todo mundo aqui já participou uma vez que seja do Paranerd, então todo mundo sabe que vocês são nerds pra caramba, mas, pastor, como é que está lá o Margarina Nerd no blog do pastor Queibon? Vai bem, vai mal, como é que estamos lá? Margarina Nerd, por problemas familiares, eu tô sem tempo nenhum pra cuidar das coisas de blogs e podcasts, tanto que o blog eu tenho cuidado quando eu tô no trabalho, e o podcast eu só posso fazer quando tô em casa, que demora muito mais tempo, eu não tô conseguindo administrar esse tempo. Problemas familiares, de saúde, envolve aqui em casa, a Doriana, envolve também meu cunhado, que graças a Deus agora a filhinha dele já saiu, já da UTI, já tá em casa, mas a gente tem ido lá para dar uma força. Boa notícia, muito boa notícia. A gente inclusive fez mó campanha lá no Twitter pra galera doar sangue, né? Que era um problema de doação de sangue, né? Exatamente. Aliás, quero aproveitar aqui o Paranerdia pra agradecer a todo mundo, tá? Só de pessoal da internet foram 43 pessoas que foram ajudar a doação de sangue. Eu gostaria de agradecer a todos através aqui do Paranerdia, já que eu não posso usar por enquanto Macarena Net, eu uso o Paranerdia. Esteja à vontade, cara. Aqui eu quero agradecer principalmente, eu também quero fazer esse agradecimento ao Bruno Costa, que foi o cara que acho que mais tweetou essa situação. Eu também dei minha colaboraçãozinha, mas porra, perto do que o Bruno fez de campanha lá no Twitter pra doação, foi fantástico. Cara, o Bruno, tu é foda pra caralho, todo mundo sabe disso. Verdade, obrigadão, Bruno. E... Depresito, querido Tovarich, como é que estão? Diga lá. Piracast, soube que agora você está tomando aspirinas, é isso? Nós estamos aí inventando um novo, fazendo uns experimentos agora, os aspirinas, que são pequenas doses homeopáticas do Aspiracast. Então, antes de sair o Aspiracast, saem os aspirinas relativo a este episódio. Então, é uma experiência que está sendo bastante bacana, está tendo bastante um retorno bem legal. Quem falou, falou bem. Então, tá bom. E aquela história, né? Se a pessoa... ele é assim. Se não gostar, já não vai assistir mesmo, então tudo bem, né? Então, mas pelo menos ela sabe do que se fala, do que se trata o assunto, né? Não é uma coisa que fica, não vai ficar solto, né? Aliás, deixa eu aproveitar essa situação do aspirina e do último Aspiracast. Lá vem. A participação do pastor Claybon, parabéns, pastor, pela participação lá no Pessoas do TI. Filha de uma mãe de Boris Drepré maldito, que disse... Nossa! Participar do Aspiracast 20, claro que não deu porque eu estava no trabalho, e na hora que o filho da mãe gravou, eu ainda estava trabalhando, o maldito meu horário do trabalho também que me impede de participar de uma porrada de podcasts, o MRG é um deles, que eu até agora não participei por causa do meu horário de trabalho, mas eu não tô tão chateado de não ter participado desse Aspiracast, não. Eu vou ficar chateado o dia que você gravar com professores e não me chamar, aí eu vou ficar puto. Então, professores é um que a gente já tá pensando em fazer aí, já tem uma pauta pensada e tá na fila. Então você já sabe que eu tô nessa fila. Pode deixar. É o aprendiz de Dudu Salles em ação. Bom. E voltaremos daqui a pouquinho com essas nossas histórias de pai, que até agora não contamos porra nenhuma. Depois dos Nerd Mails, do Cine Nerd e do Curioso Nerds, vamos lá. Hoje é mais, muito mais que um amigo. nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. You got an Herd Mail. Antes dos e-mails e dos comentários referentes ao episódio 38, Misfits, parte 2, vamos aos já famosos recadinhos. Mas para variar um pouco a vida de quem ouve essa parte, eu tenho dessa vez um convidado, ou melhor dizendo, eu resolvi fazer uma pessoa trabalhar aqui junto comigo. Fala aí, seu filho da mãe. Olá, olá, olá, olá. Tá falando que é o Gabriel. Eu sou o bendito Pac Guilherme, que faz os posts junto com o digníssimo tio Nerdmaster. E eu me convidei para fazer a leitura de e-mails e vamos começar esse negócio logo que eu tenho que pintar a casa. É, né? Então, além de fazer posts lá pra Nerd, tô fazendo esse filho da mãe agora participar da gravação do Paranerd. Qualquer dia ele também vai participar da gravação do... Qualquer dia, minha alma, vai demorar um pouco, que tá complicado. Você viu o tempo que eu levei pra fazer os posts pro TI? Pô. Até pedi desculpa pela demora, por fazer o post, mas muito relatório pra fazer, cara, não deu não. Então olha lá, vamos aos recados para começo de conversa. Para quem ouve o Paranerdia via feeds do iTunes ou pela página da Combo Podcasts, todo mundo já deve saber disso, mas esse podcast faz parte do site Paranerdia, cujo endereço qual é? www.paranerdia.com.br. Saiba lá tudo sobre o post deste episódio, post dos outros episódios e as bobeiras que eu escrevo e as coisas interessantes que aqui meu paquidermezinho do coração escreve também. Ah, lindo isso. Fofo, né? Outro recado, caso você queira dar uma sugestão, parabéns, apontar um paradoxo ou simplesmente comentar o que foi dito lá no episódio, mande-nos um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Repetindo, paranerdia@paranerdia.com.br. Além do e-mail, Gabriel, que outros métodos de contato para a Nerdia tem, você sabe? Pois, eu olhei por alto assim no site e eu vi que a gente tem uma página no Facebook, www.facebook.com/paranerdia, né? Algo do gênero. E também tem essas coisas modernas aí, tal de Twitter, essas coisas meio complicadas que é... Para a Nerdia tem um perfil no Twitter, não tem? É @paranerd, né? É, uma coisa muito difícil de entender, aprender @paranerd, né? Não é, tem um paranerd e tem um tal do arroba ou nerdmaster, né? Nerdmaster ninguém precisa seguir, não. E nem também @gabrielweb. Gabriel, obrigado. Então corta essa porra. Precisa seguir @gabrielwebler, porque também esse puto não escreve nada no Twitter mesmo. Não, eu escrevo. Não, quer dizer, não sou eu que escrevo, meu fubá escreve. Toda vez que eu boto a música pra tocar lá, ele tweeta a música. É só isso que ele faz. É só o que se vê no Twitter do Gabriel, é as músicas que eu tô ouvindo na hora. O meu também tá escrevendo muito Get Glue. Oi, porra, caraca, tô enchendo o saco desse tal de Get Glue, cara. Eu me inscrevi lá, eu botei lá que eu gosto de um filme lá qualquer e pronto, não fiz mais nada nesse troço. Uma coisa que eu ia pedir pra galera que tá ouvindo: apertar o famoso botão curtir nos posts que nós fazemos no site, não é? Assim, não, o primeiro curtidor de todo post do site sou eu. Puxa saco. Não, pô, se eu não der curtir no meu próprio site, quem é que vai dar? Você sabe que você é forever alone, né? É, né? Fazer o quê, né? Pô, mas pelo menos alguém tem que começar, né? Mas pelo menos não sou o único que faz isso. Vambora, vamos continuar isso aí. Ai, ai, tá bom. E pra terminar essa lista de recadinhos, o Paranerdia continua com seus links pro Submarino, mas na verdade eles não estão mais links pro Submarino, não. Tô começando a parar com isso. Tô botando os links agora pro seu Saraiva, como diz. Seu Saraiva? É. Uau, tá bom. Tá bom, não? Estilo Jovem Nerd, né? Agora os links são pro seu Saraiva. Afinal de contas, o Saraiva tem umas promoções, às vezes, muito melhores que o Submarino. Pô, não fala não. Do mesmo jeito, gente. Vai lá no Momento Merchandising, clica nos filmes que estão lá disponíveis, nos DVDs e nas outras coisas que eu coloco lá, e o Paranerd ganha uma comissãozinha esperta do seu Saraiva. Recado dados, vamos agora aos e-mails. O único e-mail que eu recebi pelo episódio 38 foi do meu querido amigo Henrique Pérez, do DASP Moviemaker. Ele diz o seguinte: olá, amigo Nerdmaster e ouvintes. E a partir da próxima tu vai ver, ele vai dizer: olá, amigo Nerdmaster, ouvintes e Gabriel. Pô, bota pra que derme. Se for botar, bota pra que derme, não bota Gabriel, não. Isso, já sabe. Se vocês quiserem falar com o Gabriel aqui na leitura de e-mail, chama ele pra que derme. Nossa, faz tanto tempo que eu não mando e-mail que nem sei qual foi a última edição em que estive presente nesse bloco. Enfim, para não passar mais em branco, venho apenas dizer que tenho sim ouvido os últimos casts e um elogio é pouco perto das melhorias que o Paranerd já conquistou nas últimas 10 edições. Então faz mais de um, faz 10 elogios, 15 elogios, então um elogio é pouco, mas mais, né, Gabriel? Bom comentário. É por conta desse tipo de participação que eu chamei o Gabriel para leitura de profundo. As pautas realmente estão sendo bem caprichadas, como por exemplo o fato de comentar essa série super bacana. Ele está falando, obviamente, de Misfits. Adorei a participação dos convidados, deram um conteúdo muito divertido e informativo. Cara, eu não sei onde é que esse cara viu informação na participação do Carlos Tourinho e do Hugo Soares. Cara, a gente só falou besteira. Cara, a primeira meia hora é você e ele zoando o tempo todo. Ah, mas não dá pra fazer de outro jeito, você já ouviu Pauta Livre News? Pô, não fala não, cara, tá sendo absurdo isso. Pô, Pauta Livre News é zoeiro o tempo todo, cara. Ambas as partes ficaram bem editadas e com excelente material. Me interessei sim pela série e assim que arrumar um tempo irei assistir ao piloto dela, pois curto muito humor britânico. Vide Mr. Bean e Johnny English, personagens antológicos do Rowan Atkinson. E é só o fato do humor negro se basear com os poderes dos super-heróis, isso realmente é promissor. Porra, tu não sabe nada, cara. Vai ver o Mystery que tu vai ver o que é bom pra tosse. Pô, ele falou de humor britânico, cara. Achei que ele fosse mencionar Monty Python também, cara. Toda vez que eu vejo o Holy Grail, eu fico falando com sotaque. Não, a cena que eu mais gosto no Cálice Sagrado é a Sagrada Granada de Mão. Pô, granada de mão, tem caraca, o melhor de todos é o coelho, cara. É justamente a cena em que aparece a sagrada granada de mão, é quando eles vão enfrentar o coelho. É, eu não lembro. É sim, o cara começa a ler as instruções da sagrada granada de mão. Não jogais a granada antes do 3, conte 1, conte 2, conte 3. Pô, tem também o do Cavaleiro Negro. Ô, o Cavaleiro Negro é fantástico, cara. Ei, eu não acabei com você, não. Volta aqui, covarde. Um abraço do seu amigo Henrique. Mais uma vez, parabéns pelo podcast. A todos que ouviram minha mensagem, fica aqui mais um dos meus inúmeros. Valeu pela força. Valeu, Henrique. E para o mini Jabazex de sempre, acessem o site, né, o blog do Henrique, que é o DASP Movie Maker, onde ele faz também o DASP Moviecast. Os links vão estar nos links relacionados aqui do Paranerdia. Além desse e-mail, tivemos também alguns recadinhos. Gabriel, quem mandou o primeiro comentário lá no Paranerd 28? O primeiro comentário foi do Elitons. É, no caso, Eliton, 26 anos, Leme, São Paulo. Assistiu com minha mulher, sim, Nerdmaster, só que no final é fácil, teve muitos beliscões. Aê, a lixa, ele botou uma foto aqui no post. Eita, mulher engolindo a garrafa. Essa cena deve ter dado muito beliscão à mulher do Eliton. Fiquei até com medo de abrir a imagem. Voltou na série Misfits, a segunda temporada foi do Nathan. Cara, ele foi muito foda nessa temporada. No final da temporada, quando ele diz "é um alien", eu chorei de rir. Uma pena ele ficar fora da terceira temporada. Dissecaram a série por episódio por episódio. Parabéns pelo podcast, gostei muito, principalmente pelo tema Misfits, e que deu muita vontade de comentar todos os episódios da série que é muita vergonha alheia. Cara, eu vou ter que falar isso também gravando, porque a primeira vez que eu li Misfits, sem olhar o post, eu pensei que você tava falando da banda de rock, cara. Todo um monte de gente como falou isso no Twitter pra mim. Eu li e falei, caraca, Misfits, eu vou falar de Misfits, não me chamou? Não, isso vai ter um problema sério. Vai rolar um mimimi forte, vai baixar Dudu Salles na hora aqui. Pra falar a verdade, eu nunca ouvi nenhuma música do Misfits. Tá perdendo nada. Ó, pedindo pra apanhar dos outros aí no Twitter. O segundo comentário do episódio foi de ouvinte novo. Esse aqui é um homem bonito. Tá bom, né? O cara já tá dizendo tudo. Ele é um ouvinte novo. Sabe-se lá quem é este ouvinte novo. Então... Grande Alexandre, mais um ótimo cast. Misfits é uma ótima série, porém não sabemos como será sem o ator principal. Cara, ator principal não. Tudo bem, o Nathan é um personagem que vai fazer falta pra cacete. Agora, ator principal é querer demais desse cara. Não. Ri muito com a análise da série e continue com o grande trabalho que você faz no Paranerd. Espero ouvir você em outros podcasts também. Abraço. Ó, só depende de quem quiser me chamar, galera. Eu tô disponível. Chamem que eu participo, né, Gabriel? Síndrome arroz de festa fogo. Putz, grilo. Caraca, quem mandou ser afilhado do tal de Dudu Salles? Putz, grilo. Vamos continuar. Próximo comentário é do Éder. Consegui assistir a segunda temporada antes do podcast sair. Olá, Nerdmaster. Que série fantástica é essa Misfits. Valeu mesmo pelos dois podcasts sobre ela. Pois eu acredito que se ninguém tivesse me falado que era uma boa série, eu nunca teria passado pelo primeiro episódio. Porque o final é demais. Da primeira temporada, ainda bem que eu não ouvi spoilers, ufa. Eu falei pra não ouvir. Ah. Eu achei que a segunda parte era melhor, acho, porque eu já tinha visto a segunda temporada e pude rir muito junto com vocês. Mas eu achei a segunda temporada mais fraca do que a primeira, ainda bem que eles não continuaram aquela história de viagem no tempo, porque cedo ou tarde, nossa, cedo com S foi bonito, cedo ou tarde ia dar muito furo no roteiro, mas acabou ficando tudo bem e a história é fechada. Agora é esperar a terceira temporada e ver o que vai dar. Não estou preocupado com a saída do Nathan, porque só a primeira temporada é mais focada nele. Já a segunda, todos têm bastante destaque e isso me fez gostar bem mais de todos, inclusive do Simon. Ah, e que no final do quinto episódio eu ri muito com eles se vestindo de super-heróis, bebendo cerveja e risos. Bom, até a próxima. Cara, esse eles beberam cerveja e vestido de super-heróis, eu imaginei agora o MDM. Olha que tá bem a cara do MDM mesmo, porque eles falando só asneira e comemorando com uma bebedeira de cerveja a perda da virgindade do Simon. Então, tá bonito. MDM mesmo. E o último comentário feito no episódio 38 foi do Thiago De Portal Soares, do A Espiral Podcast. E ele diz o seguinte: e aí, Nerdmaster, novamente ouvi o cast ainda sem assistir a série. Minha esposa e eu ainda estamos terminando a maratona Buffy e Angel, então ainda vai demorar mais um pouco. Meus pés. Vem. Buffy e Angel. Isso, meus pés. Caraca, me deu azia, cara. Putz, grilo. Vai, continua, vai. Uma coisa eu tenho que admitir, eu tenho que admirar a coragem do Thiago, porque... Caraca, pior do que isso, só fazer a maratona de Sex and the City, caraca. Não reclama não que a mulher dele deve ter a temporada completa do Sex and the City. Eu tenho pena de você. Mas ainda assim, me diverti muito, essa série com certeza vai ser priorizada na lista, é. Depois de assistir Buffy Angel, cara, tu vai ter que assistir Misfits, senão teu cérebro derrete. Eu tenho pena desse cara. E digo que séries britânicas ainda vão engolir o mundo. Se quer uma recomendação de uma série inglesa muito divertida, é Extras. Nesta eu posso até te ajudar se quiser. Cara, vou assistir esse Extras, não sei nem... como é que ela é, mas se é a recomendação do Thiago, o Thiago costuma ter umas boas recomendações, apesar de gostar de Buffy Angel. Não fala esse nome de seguido assim não, porque pode causar sérios danos. Vai ser que nem Candy, mas se falar três vezes eles aparecem. Porra, antes Beetlejuice, cara, vamos lá. Bom, Depois dessa, vamos parar por aqui. Gabriel, valeu pela tua participação. Essa foi a leitura de e-mails mais zoada que eu já tive no Paranerd, com certeza. Vamos aí. É óbvio que você vai participar das outras, né? Pô, por favor, pelo amor de Deus. Quanto mais participar, melhor. Mesmo que eu não participe de um programa, eu leio e-mail com você. É algo muito lindo, muito maravilhoso. Vamos ver. Puxação de saco do chefe na frente de todo mundo. Caraca, cara de pau. Continua. Eu, hein? Então tá. Então vamos ver o que os ouvintes vão falar sobre isso nos comentários desse episódio. Ouvintes, deixem aí no comentário... O que vocês acharam da participação do Gabriel? Se vocês disserem que não gostam, eu não chamo mais. Cuidado de mim. Foi bom, primeira e última vez. Tá bom. Vamos agora então ao Cine Nerds, ao Curioso Nerds e ao Cast. Vamos lá. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Eu sou seu pai. Ei, Luke. Eu sou seu pai. Curioso, né? Pai, tudo que aprendi na vida foi contigo. Foste sempre, sempre o meu maior amigo, meu irmão, meu companheiro e muito mais. Gostaria de contar a vocês sobre a origem do Dia dos Pais. O Dia dos Pais foi criado pela americana Sonora Louise Smart, que queria um dia especial para homenagear seu pai, William Jackson Smart. A mãe de Sonora, Vitória, morreu ao dar à luz o sexto filho do casal Smart. William Smart, então, se desdobrou para cuidar sozinho dos seis filhos, com a ajuda de Sonora, na época, com 16 anos. Ao ouvir um sermão da igreja sobre o Dia das Mães, comemoração criada há pouco tempo naquela época, ela percebeu o altruísmo de seu pai, que tinha criado seis filhos sozinhos. Foi seu pai quem fez todos os sacrifícios e foi, aos olhos de sua filha, corajoso, altruísta e amoroso. O pai de Sonora nasceu em junho, então ela escolheu fazer a primeira comemoração do Dia dos Pais no dia 19 de junho de 1910, em Spokane, Washington. Em 1916, o presidente Woodrow Wilson veio para Spokane e falou em serviços de Dia dos Pais. O presidente Calvin Coolidge, em 1924, apoiou a ideia de um Dia Nacional para os Pais. Em 1966, o presidente Lyndon Johnson declarou o terceiro domingo de junho como o Dia dos Pais. E, finalmente, em 1972, 62 anos depois da ideia de Sonora, o presidente Nixon criou uma observância permanente nacional do Dia dos Pais a ser realizada no terceiro domingo de junho de cada ano. No Brasil, a data é comemorada no segundo domingo de agosto e foi festejada pela primeira vez no dia 14 de agosto de 1953. A comemoração foi importada nos Estados Unidos pelo publicitário Silvio Bering e teve sua data alterada de junho para agosto por motivos comerciais. Acredite, é verdade. Cine Nerd. Não. Não poderia fazer outra recomendação neste Paranerd do que dois filmes que eu acho os mais representativos do que é ser um pai. O primeiro deles é Um Ato de Coragem, John Keel, de 2002. John Keel Archibald Denzel Washington é um homem comum que trabalha em uma fábrica e vive feliz com sua esposa Denise, interpretada por Kimberly Elise, e seu filho Michael, interpretado por Daniel E. Smith. Até que Michael fica gravemente doente, necessitando com urgência de um transplante de coração para sobreviver. Sem ter condições de pagar pela operação e com o plano de saúde de sua família não cobrindo tais gastos, John Keel se vê então numa luta contra o tempo pela sobrevivência de seu filho. Em uma atitude desesperada, ele então decide tomar como refém todo o setor de emergência de um hospital, passando a discutir uma solução para o caso com um negociador da polícia, interpretado por Robert Duvall, e com um impaciente chefe de polícia, interpretado por Ray Liotta, que deseja encerrar o caso o mais rapidamente possível. O outro filme menos dramático é O Paizão, Big Daddy, de 1999. Sonny Koufax, interpretado por Adam Sandler, tem 32 anos, é formado em Direito, mas, ao contrário de seus colegas de faculdade, trabalha em um pedágio por pura preguiça de buscar algo melhor. Cansado de ser dispensado pelas mulheres que o acusam de ser imaturo, Sonny tem a ideia de adotar Julian McCraft, interpretado pelos gêmeos Cole e Dylan Sprouse, uma criança de 5 anos para demonstrar maturidade. Mas nem tudo corre como ele imagina, e logo percebe que cuidar de uma criança não é tão simples assim. Esses dois filmes são excelentes e os DVDs deles estarão aqui no momento merchandising deste episódio. Eu recomendo. Aí, ô, camarada, olha aqui, aqui é o Papai Smurf. Você tá ouvindo aqui a Paranerd, um podcast do Paranerd, nerd, eu disse nerd. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo me dizendo. Estamos de volta! Bom, senhores, imagino eu que nenhum de vocês tenha sido gerado de proveta, né? Todos vocês devem ter pais, vivos ou não, isso não tem ao caso, porque afinal de contas o pai do Nerdandertal já deve estar preso em alguma caverna oculta de arqueologia por aí, né? Com certeza! Falando nisso, Nelsinho, me diz aí, como é que era o nome do seu papai? Milton. Milton. E morreu com a minha idade, que eu tenho hoje, 60 anos. Você tá vendo, ó, já tá com... tem que tomar cuidado, hein, vai seguir os passos do pai, não? Hein? Vai seguir os passos do teu pai? Não, né, Toro, foi um bom exemplo pra mim, mas nessa parte aí, eu acho que ele foi um péssimo exemplo. Peraí. Arthur, não, mamãe disse que você não vai brincar com isso, você não vai brigar com isso. Não, nada demais, pai. Não, a mamãe disse pra não fazer, filho. Melhor participação que essa pra um programa Dia dos Pais não tem, né? Filho, não chora, criança, não chorar por causa disso. Tanta coisa que você pode brincar, por que você cismou de brincar com isso, filho? Ih, birro, ah, não vou brincar de nada, tá bom, eu não vou fazer nada. Filho, chora, filho, mas não pinga no meu teclado, não pinga no meu teclado. Chora, mas chora baixo. Chora longe. Chora, mas chora baixo, vocês são os filhos da puta. Ai, tá, seguindo viagem, como é que era a tua convivência com o seu Newton, Milton? Milton. Como é que era a convivência com o seu Milton? Rapaz, é uma convivência realmente... um pouco diferente da minha para meus filhos, né? porque épocas diferentes, mas meu pai sempre foi, como é que eu vou dizer, muito participativo, né? Em termos de me levar pro futebol, pra coisas de brinquedo, assim. Eu espalhava brinquedo pela casa, naquela época de soldadinhos de chumbo, depois soldadinhos de plástico, fazia aquelas cidades inteiras, e ele estava sempre do meu lado ali também brincando. Eu aprendi quadrinho com ele, ele sempre foi muito fissurado, principalmente quadrinhos da Disney, né? Tio Patinhas, Pato Donald, Brazinha, Luluzinha, isso tudo aprendi por causa dele. Pô, bacana, muito legal. Ele só não era muito ligado comigo em parte de música, porque na época eu fui ficando assim mais adolescente, eu era muito ligado a rock, e ele era meio contra o negócio de deixar cabelo crescer, esse negócio de cabeludo. É, você era fazer a parte do Jovem Quarto, ele era Vicente Celestino. É, isso aí, justamente. Mas também ele não proibia, né? Ele ficava lá num canto ou no outro. Essa parte a gente não convivia junto. Mas cinema, assistir filmes de 007 na época, assim, parte de desenho animado, pô, sempre me levou muito, porque tinha a época do Festival Tom Jerry, né? E que era o primeiro domingo de cada mês, passava o Festival Tom Jerry aqui no Metro, na Praça Sans Penha. Ele sempre me levou, gostava, adorava desenho animado. Cara, agora você vê como é que uma pessoa dá atestado de vice, ele falar que assistia Tom e Jerry no cinema. Tom e Jerry no cinema, na abertura do filme, né? Oh, passava os desenhos do Tom e Jerry. Nada bom, era o Festival Tom e Jerry, era assistir os episódios do Tom e Jerry na tela do cinema, maluco. Mas olha só, o Warren lembrou bem, o Tom e Jerry começou a aparecer, né, nos filmes da Metro, na abertura dos filmes, né? Tinha os jornais, tinha os trailers, depois tinha sempre um desenho animado, normalmente Tom Jerry. Mas depois eles começaram a fazer todo primeiro mês, sessão às 10 horas da manhã, aqui na Tijuca, e nos metros que tinha no Rio de Janeiro, tinha sessão Tom Jerry, que era só desenho do Tom Jerry. Pô, maneiro. Pastor, nome de papai? Meu pai se chama Geraldo. Se chama, quer dizer que está vivo ainda, muito bom. Destino incerto e não sabido. Destino incerto e não sabido? O que que houve? Porque não vai ser um bom exemplo pro dia dos pais, mas meu pai não foi em nada um bom exemplo pra mim. Nerdavati foi todo um exemplo do que eu não poderia ser. Depois, por exemplo, como tá agora, depois de 50 anos de casado, ele resolveu separar da minha mãe pra ficar com uma outra mulher. Chato isso, chato. É. Mas olha só, mas isso não deixa de ser um exemplo. Porque o exemplo, pra mim, não tem que ser só o bom exemplo. O mau exemplo também nos ajuda a tomar o caminho certo. Pois, eu acho que é por isso que eu consegui chegar na igreja. Acho que por isso que eu tô quase sendo virando pastor de verdade. Porque ele só me deu maus exemplos. Opa, peraí, eu ouvi direito. O pastor Clebon vai virar pastor de verdade? Não, estou perto dele. Não tô falando que vou virar. Olha que beleza, finalmente um nickname vai fazer a verdade aparecer. Bom, então, Boris, como é que era o seu pai? Meu pai se chama Divaldo Deprê. Olha só. Divaldo, cara, sério isso? Divaldo. Na verdade, assim, meu avô, muito criativo, ele teve 12 filhos. Né, dos quais 10 deles sobreviveram mais que 10 anos, né? Desses 12, todos os 12 têm o nome iniciado por Di. Super. Tem algum diabo? Não, mas eu tenho um tio que chamava-se Disney. Veja só você. Disney. Exatamente. Ai, beleza, Disney Deprê, cara. Eu tenho. Disney Deprê. Disney Deprê. Ele só assistiu Corcunda de Notre Dame, né? Então, eu não sei qual que ele assistiu, mas todos os 12 começam com Di. Foi assim, você olha os nomes e fala, como é que conseguiu? Mas realmente saíram 12 nomes com Di. Tu sabe dizer agora, de cabeça, que os 12 não? Sei, os dois que eu não tive o prazer de conhecer, porque faleceram muito cedo, foram Di Mastor e Di Leusa. Cruzes! Nossa, sim. Mãe. Aí nós temos os meninos, que eram Dirceu, Dimas, Divaldo, Dinaldo e Disney. E as meninas, que eram Dinorá, Divanir, Dinaura, Dirce e Dinamar. pra Dinamarca, daqui a pouco era Dinamarca. É, Dinamarca. Então, essa é a história do meu papaizinho. Mas teu pai, teu pai era demais, então, né? É demais? É, meu pai era... Meu avô era demais, né? Não, o pai do Boris era divertido. Isso. Então começamos bem essa baderna. Ai, ai, cara. E como é que foi sua convivência com o seu Divaldo? Então, o meu pai, ele não foi um pai que eu posso dizer dos mais presentes, assim, né? Ele sempre trabalhou demais, sempre deu muita prioridade para o trabalho. E, então a gente nunca teve uma relação muito próxima. Eu acho que a gente acabou tendo uma relação mais próxima até mesmo depois de eu ter me tornado um adulto do que de criança, né? De criança sempre foi... Eu tenho poucas memórias com ele, assim. Não era um pai que me levava pra andar de bicicleta todo domingo, que jogava bola comigo. Mas eu tenho boas memórias dele. Às vezes eu ia jogar bola com ele. Tinha umas coisas bacanas. Mas não era muito presente, não. Ele tá vivo ainda? Tá vivo. Mora perto de ti? Então, ele mora mais ou menos perto. Mas ele continua tendo uma vida onde ele trabalha muito. Então, nós nos vemos pouco, assim. Pelo jeito, ele mora em Diadema, né? Deve ser, né? É, não, meu pai mora no Ipiranga, em São Paulo, mas ele trabalha em Mauá, então ele corre muito, tá sempre pra lá e pra cá, é bem corrida a vida dele. Ah, tudo dele é em dia, né? Podia ser em Diadema, né? Já pensou? Ô, Nelson, não. O Nelson está um pântano hoje. Ai, ai, ai. É, agora eu fiquei sabendo que nesse interlúdio entre a gente conversar sobre o seu Divaldo, Pastor Cleibon, o senhor recebeu uma ligação de vosso filho? É, ele tá comprando uma parada pra mim na Best Buy e ele perguntou o que era exatamente, o que era pra pegar, eu passei o código pra ele lá. E ele tá onde? Tá na Flórida. Na Flórida, olha que coisa mais chique, viu? Bem, bom, vamos começar com histórias de nossos pais, né? Nelsinho, diga lá qual é a sua lembrança assim mais forte que você tem do teu pai, coisa que você pensou no teu pai e a primeira coisa que vem na tua cabeça. Aliás, espera aí, antes disso, e o babaca aqui não vai falar do próprio pai? É, palavra feia, papai, não fale isso. Babaca, porque ele fala dos pais dos outros e esquece. É, não falou do seu, né? Coisa horrível. Ah. Quem é babaca, baba toda hora. É isso aí, quem é babaca, baba toda hora. Mas ele não tá certo nisso? Óbvio que ele está certo. E nome de papai de Nerdmaster, né? O Nerdmaster Sênior chamava-se Arthur. Sim, igual o meu filho, meu filho é o Arthur Rodrigues de Carvalho Neto, em homenagem justamente a Arthur Rodrigues de Carvalho, meu saudoso e muito querido papaizito, que morreu com 81 anos de idade. Isso já tem o que, Marley? Uns 10 anos, não tem já? Uns 4 anos, né? Então tem uns 4, quase 5 anos que meu pai faleceu. Mas ele viveu bem. 81 anos não é uma idade de se desprezar muito, não. Ah, não. Viveu. Fez hora extra pra caramba. Pô, a minha convivência com ele sempre foi uma convivência tranquila. Lá em casa era tipo, minha mãe manda, meu pai obedece. Ô, mãe, faz a ponta pra mim. Dá aqui pro papai fazer. É, gravação de Dia dos Pais é assim. Não é, não basta ser pai, tem que participar. Exatamente. Vou eu fazer ponta numa porcaria de apontador que não tá funcionando direito, isso, tô rindo, ri mesmo. Eu tô aqui pra te alegrar, meu filho. Minha existência não é pra outra coisa senão te alegrar. Não, você também tem que botar comida na mesa, tem que dar leitinho pra ele, dar banho nele. Existência é pra sustentar ele, sim. Pera aí, dar leitinho pra ele é coisa da mãe dele, não tem nada com isso, que negócio é esse? Não, tô falando leite de peito, ele mama no peito? Não, ainda não, já parou. Então você dá leite pra ele. Bom. Vai dizer que você nunca limpou também uma bunda cagada. O dele? Pra caramba. Então, se é pai, é isso, rapaz. Bom. Meu pai, cara, a convivência dele era muito boa. Ele era aquele tipo tranquilaço, ninguém tirava ele do zero. Aliás, eu nunca vi meu pai estressado, nunca vi meu pai brigar com ninguém. Ele era tipo... Meu pai é português, caso alguém não saiba. Meu pai é português, minha mãe é espanhola. E eles são bem os arquétipos de espanhola e português. A minha mãe é sangue quente pra caramba e meu pai é tranquilo até dizer chega. Cara, a minha convivência com o velho foi muito boa, cara. Mesmo na idade já avançada, eles já vão dizer um pouquinho mais senil, porque a idade chega e a senilidade chega também. Não adianta, viu, Nelson? Não adianta fugir não, tá? Vai se preparando. E mesmo nessa situação assim mais debilitada da condição física dele, ele sempre foi uma pessoa que... Cara, eu vou começar a chorar aqui. Ai... Aproveita que hoje o programa é pra isso. É pra isso, eu vou chorar hoje, com certeza. Vocês vão até o final do programa, eu vou cair aqui chorando. Mas tá bom, deixa pra lá. Tá liberado, tá perdoado. Nelson, A lembrança mais forte do teu velho. Você pensa no teu pai, pá, vem o que na tua mente? Pô, vem justamente essa parte que eu tava falando mais de companheirismo na parte de esporte, entendeu? Que hoje até ouço, assisto um pouco mais de futebol, assim, mas é... Aquela empolgação que eu tinha pelo futebol, tudo era com ele. Apesar dele ser torcedor do América e não do Fluminense, era mais sofredor do que eu. Mas sempre essa parte do esporte, meu pai frequentava muito o Maracanã, sempre me levou muito para o Maracanã para ver jogos, até mesmo do Fluminense, ele não me deixava de levar. E sempre esse diálogo de papo de futebol e essa parte de quadrinhos. Falou assim, quadrinhos, eu pego uma revista quadrinhos somente da Disney, vem logo ele na minha cabeça, porque eu adorava, ele era fanático, principalmente pelo Tio Patinhas, apesar dele nunca ter ficado rico na vida dele, mas ele adorava o Tio Patinhas, a história do Tio Patinhas. Pô, que bacana, muito bom. Pastor, tu falou que não tem muitas lembranças agradáveis com o seu papo. Dá pra lembrar de alguma coisa forte que marcou a tua vida com ele, não? Ou melhor não comentar? Não, tenho boas lembranças com meu pai. Tenho duas lembranças que marcaram muito minha vida e sempre me vem à mente. Coisas bobas, coisas infantis, mas que me marcou. Uma única que me deixa sempre assim emocionado foi uma única vez que a gente foi comprar pão. A gente morava numa rua que com certeza o Nelson conhece, que é aí na Tijuca, Rua Maria Amália, e a gente saía do prédio para comprar o pão na padaria, que era mais acima na ladeira. É. E a gente saía para comprar de mão dada, de braço dado. É uma coisa que me vem à mente como uma lembrança de carinho. Uma brincadeira de cavalinho. Tenho essas lembranças que marcam minha vida com meu pai. Oh, sensacional. Uma coisa que também me lembro bem é quando ele me ensinou a dirigir. Dirijo desde meus 14 anos, eu aprendi a dirigir na cidade de Queimados, na Baixada. A família dele morava lá na época e ele me ensinou a dirigir lá com 14 anos, uma Kombi, ano 56, que já era bem velha na época, queixo duro. Muito pra cacete pra dirigir. Mas meu pai sempre foi um bom motorista. Sacanagem dele isso, hein? Uma Kombi, pô. Mas ele sempre falou o seguinte, se você aprender a dirigir um carro ruim, quando você pegar um carro bom, você tá no céu. E é verdade. É a pura verdade. Você pega um carro ruim, é normal, porque você aprendeu a dirigir um carro ruim. Ah, bora. Podia ser bem pior, ele podia ter ensinado o pastor dirigindo um Fusca. Não, meu pai me ensinou, ele foi bom lembrar, meu pai me ensinou a dirigir também, mas no DKV. Olha. DKV, cara. Rapaz, no DKV. Eu já tava achando que ia ser pra ele te ensinar a dirigir num carro de boi. No DKV e com a vantagem que aos 16 anos ele já me deixava dirigir o DKV, pra eu sair à noite aí com a garotada, tranquilo. Beleza, hein? Boris. Pensou em papai e lembrou de? Contrabaixo. Contrabaixo? Contrabaixo? Meu pai sempre foi um baixista virtuoso. Ele nunca estudou, não sabe ler uma nota musical, mas sempre tocou contrabaixo com um prazer muito grande. Então, sempre que eu me lembro, assim, dele tocando, o gosto que ele tinha por tocar, ele já chegou a fazer parte de grupos onde ele não gostava do estilo musical, mas só pelo prazer de estar ali tocando o contrabaixo dele, e você via na cara dele que ele tinha um prazer, tem ainda, né, apesar dele não tocar mais hoje, mas ele tinha um prazer muito grande em fazer aquilo. Então, sempre que eu lembro dele, eu lembro dele com música, sempre tocando alguma coisa. Pô, muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, mas você não segue o exemplo, você não toca instrumento nenhum hoje, né? Então, oficialmente, assim, pra dizer eu sou músico, nenhum. Agora eu sei tocar, né? Sei tocar um violão, sei tocar um contrabaixo, sei tocar uma guitarra, mas assim, só brincadeira, dizer que eu sou, não, eu toco, não. E inclusive ele me ensinou muita coisa, né, de música. Só que assim, eu chegava pra ele e falava assim, pai, me ensina a tocar violão? Ele, faz assim. Não, mas o que que é isso? Faz assim que sai. Então, como ele não tinha também o conceito, né, então era uma coisa muito empírica, mas é muito bacana, tem algumas lembranças bacanas, assim. Pelo menos ele te deu um bom conselho, né, filho? Desiste e não toca porra nenhuma, não, que isso é ruim demais. Não, na verdade. Na verdade, eu não ingressei, porque a minha família é toda de músico, né? Minha família, em função da igreja, eu tenho professores de piano, tenho professores de harmônica, eu tenho maestros, tem tudo quanto é desgraça tem na minha família. E eu acabei não seguindo, então eu sou um cara que fico mais admirando e do que realmente me envolvendo com a música em si. Ou seja, você é a ovelha negra da família. Vamos dizer que sim. Eu já cantei um tempo, participei de muita apresentação das escolas das minhas tias e tal, mas não segui em frente, não. Realmente não é uma coisa que eu me dediquei, que eu levei muito pra frente. Cara, agora me veio uma imagem mental realmente apavorante. Boris Depré num coral. Não, nem, nunca cantei em coral. Eu sempre, quando era pra cantar, eu cantava sozinho. Inclusive, tem um evento, que, já que estamos falando de pai. Uma vez, na escola da minha tia Divanir, ela tinha uma apresentação e ela me pediu que cantasse uma música com o meu pai. Então, na época, eu era criança, eu devia ter meus 12 anos... Então nós cantamos aquela música Juninho Bill pra presidente, na época do Trem da Alegria, que o Juninho Bill cantava com um adulto que ele chamava de pai, né? Que ele falava que tinha todo uma cena ali, e eu fiz essa apresentação com meu pai também, e foi muito bacana também. Então é sempre muito voltado à música, eu tenho lembranças dele. Maneiro, muito. Essa é uma família, é uma orquestra, né, rapaz? Não, mas se quiser, dá pra montar mesmo. É a família de Remy. De Remy. De Remy. Deus, credo. Vou chamar Nelson Nerdandetal, o rei dos trocadilhos mal feitos, né? Da escola Alan Polar de trocadalhos do carilho, né? Pastor. Sim. Fora o fato de seu pai ter lhe ensinado a dirigir e tal e coisa, tem alguma passagem engraçada ou curiosa de sua vida que envolva seu pai? Você me conhece, sabe que eu sou um cara alto, sou um cara forte. Uhum, também. Meu pai é um pouco mais alto do que eu, pouca coisa. E na época em questão, eu devia ter uns entre 8 e 10 anos, ele era bem mais forte que eu. E vamos nós. Pra aquele encontro lá da turma da bebedeira lá em Sepetiba, vamos passar o final de semana lá. E o cara lá da casa chegou, virou pra ele, ô Geraldo, quer um galho pra mim? Leva a mulher de fulano na rodoviária que ela tem que ir embora pra casa. Depois você volta, leva no meu carro, pai, deu a chavinha do Fusca. Meu pai se aperta daqui, se aperta dali. E tá, bota a mulher no carro e foi na rodoviária. Eu tô brincando com um amigo lá, né? Daqui a pouco, meu pai volta, buzina pra mim. Buzina e eu... Vem cá. Eu cheguei. O que foi, pai? O que foi? Chama fulano, Beltrano. Pai, mas o que foi? Eu não consigo sair do carro. Eu tô preso aqui, tô entalado. Meu pai conseguiu a façanha de ficar entalado no Fusca. Agora, deixa eu perguntar uma coisa assim, só pra grisa de esclarecimento. Entenda-se forte como gordo? Cara, fortinho é uma coisa mais politicamente correta do que gordo, né? É, porque todo mundo vai pensar agora que o Pastor Claybon é o Conan, né? Alto, musculoso, tal coisa, é porra nenhuma. Peraí, vamos parar. Uh-huh. Eu sou alto, sou forte, sou musculoso. Ah. Minha mãe sempre olha pra mim e fala, como você é grande e forte. Aham, uh-huh, tá. O, ouvintes do Paranerdia, se vocês quiserem voltar os segundos e ler, ouvir, entenda outra, toda vez que o Pastor Clebão disse forte, entenda gordo. Alguém chama o Júnior aí, precisa de um advogado. Um advogado forte e gordo. Ele é forte, ele é um cara alto, forte, musculoso. Fala isso pra ele que ele é gordo. Ai, Nelson, tua vez. Passagem engraçada com o papai. Ele vai falar assim, foi quando o papai bateu duas fetas e descobriu que saía fogo. Quando ele iluminou pela primeira vez a caverna, cara, foi uma alegria geral. Foi o primeiro churrasco em família, então? Foi o primeiro churrasco em família, primeiro brontossauro. Rapaz, olha, um lance mais engraçado que eu me lembro assim do meu pai, rapaz, é uma tragicomédia, cara. Porque meu pai, ele tinha uma época, ele tinha uma doença que ele tinha que ficar tomando injeção toda semana, né? E nós, crianças, morrimos de medo de tomar injeção, né? Então minha mãe tinha mania de quando ia dar injeção no meu pai, que meu pai seria a prova, né? De que a doença não dói. Então nós todos, eu e meu irmão, nós íamos lá ficar assistindo meu pai, torcendo pra ele sofrer, né? Mas ele não, ele ria tomando injeção, né? Então ele deitava, minha mãe pegava lá, passava algodãozinho, minha mãe sempre aplicou muito bem injeção nas nádegas, tacava aquela injeção lá e ele sorria pra poder dar aquela força pra gente, né? Cara, mas uma dessas vezes, cara, muito engraçado, na hora que minha mãe ia dar injeção, ele falou, espera um pouquinho, ele tava com gases, e resolveu soltar os gases fraquinhos, mas só que meu pai, cara, era daquele cara que tomava banho de talco, pó antisséptico, o corpo inteiro, então você imagina ele soltando gases e saindo aquela fumacinha de talco. Isso ficou inesquecível. Puta, pra isso. Gente, cara. Que nós, garotos... É, não, essa cena mental vai ser inesquecível. Olha, inesquecível. Nós rimos muito, mas muito. E eu, garoto, aí eu comecei a chamar ele de locomotiva, Maria Fumaça. Meu irmão dizia que ele era índio, que fazia sinal de índio com a bunda, cara. Mas olha, aquilo ali ficou marcado eternamente. Então, toda vez que a gente, mais velho, ia dar injeção em alguém, lembrava sempre desse lance do meu pai aí. Era... Essa foi a história mais escatológica. Sinal de fumaça, cara. Será que o Chaves e o Kiko aprenderam essa piada com seu pai? Talvez. Minha vez? Né? Minha vez. Acho que a passagem mais engraçada que aconteceu com meu pai não foi nem o meu pai que foi o protagonista dessa brincadeira, mas ele foi o culpado, né? Porque quem pagou o mico, acabou pagando o mico, fui eu, mas por culpa dele. Estou eu no meu aniversário de 8 anos, na verdade de 9 anos, minto, e meu pai resolve comemorar no apartamento de cobertura em Botafogo do meu tio também já falecido. Aí beleza, papo vai, papo vem, tamo só nós três lá na cobertura, na varanda, tal e coisa, e de repente meu tio me aparece com um barril de chope. Ô, louco. Lembrem-se, eu acabei de fazer aniversário de 9 anos. Aí beleza, toma aí. Não, mas pai, a minha mãe não deixa, tua mãe não tá aqui. Aí tome-lhe chope, mas chope. Resumo da conversa, foi meu primeiro e último porre da minha vida. Pô, mas também? Cadê o conselho tutelar nessa hora, pelo amor de tutelar, Deus? O pior é que tu não sabe. É que depois meu pai me explicou, depois de mais velho, que eu fui me perguntar pra ele o porquê que ele fez aquilo, né? Ele falou que aquilo era uma tradição da família. Olha que beleza. Quando o moleque fizesse 9 ou 10 anos, dependendo da capacidade, disponibilidade de horários, né? Era pra dar um porre no moleque para... Ou ele virar alcoólatra uma vez, ou desistir da bebida e nunca mais beber. No meu caso, foi a segunda opção. Batismo, né? Batismo de chope. Batismo de chope. Não, mas você sabe que com esse negócio de bebida, meu pai sempre bebeu, né? Não a ponto de dar vexame e se tornar um dependente. Mas ele sempre gostou bastante. E eu nunca tive o menor prazer por bebida. Tanto que até hoje o pessoal brinca tudo porque eu não bebo. Né? E grande parte dos meus primos da minha geração também não bebem. Mas você chegou a experimentar, ô Boris? Você foi batizado também? Chegou a tomar bebida? Não gostou? Não, batizado não. Já bebi, já experimentei, já tomei porre, sei o gosto, tudo, mas não tenho prazer pela bebida. Eu não tenho. Não consigo saborear uma bebida alcoólica. Eu também não curto. Então tamo junto, Boris, tamo junto. É, a diferença é que meu pai não quis me batizar, né, aos 9 anos de idade. Essa é a diferença. Bom, agora, não somos só filhos da pauta, mas também somos a pauta. Porque, afinal de contas, eu te convidei aqui porque todos nós somos pais. Pastor tem duas filhotas, né, contigo e mais um filhão lá na Flórida, certo? Na verdade, são 4 filhos. Eu tenho as 2 meninas que moram comigo, o meu filho que tá na Flórida e o do meio que fica lá em Saquarema. Muito bom. Nelson tem só o casal, o Plugin Head e a Peach, ou tem mais gente nessa brincadeira? Não, só esses dois mesmo. Que é o Plugin Head, é o André, né? E a... É o André e a Priscila. Priscila, que é a Peach. E o pastor, como é que é o nome das crias? Vamos lá, eu tenho a Danoninho, que na verdade é a Laura. Eu tenho a Actívia, que na verdade é a Juliana Gabriele. E o meu mais velho é John Gleiber. Eu sou o Gleiber e o John foi invenção da mãe. Então ficou John Gleiber. E o Domingo que se chama William. Foi quase um Joseph Klimber. Cara, isso inclusive ajudou muito ele nos Estados Unidos. Pô, está ajudando. What's your name? My name is John Gleiber. Oh, John Gleiber, olha só. E pra quem não sabe, agora tá sabendo, o pastor Cleibon se chama Gleiber. Exato. Cleibon veio porque muita gente não consegue falar Gleiber, então acaba falando Cleibon. Pronto. Então ficou. O mistério net revelado agora. O filho dele lá responde que nem o James Bond. My name is Gleiber. John Gleiber. É por aí. Que foi, filhote? Fala, papai, fala. O que foi? Eu queria comer um pincel, mas não tinha. Mas não tem pincel, meu amor. Colore com lápis de cor. Lápis de cor não é bacana também? Então, colhe lá com lápis de cor. É, aprendam, ouvintes. Essa parte eu acho que vai pro cast. Bom, vamos lá. Boris, nome dos filhotes. Então, eu tenho o mais velho, que é o Boris Depré Jr. Puta que pariu. Né? Como não podia deixar de ser. E tenho Ana Beatriz Depré, minha filhotinha. Cara, tu teve mesmo coragem de botar um Júnior nessa vida? Claro! Claro, e não só eu, como a mãe dele também permitiu isso, né? Eu tinha a premissa de registrar, mas ela permitiu que eu registrasse com esse nome. É, podia ser pior, podia ser Divaldo Depré Neto. Então, tá vendo? Não, mas eu tenho um amigo que o nome dele é Odirley Quintini Jr., porque o pai dele chama-se Odirley. Falei, pô, mas Odirley é sacanagem por de Júnior, né? É sacanagem. Pô, Odirley? Não, podia ser pior, podia ser Walt Disney. Walt Disney, olha só. Você conhece a história do Walt Disney, Nelson? Cara, querendo me lembrar, eu sei que eu conheço essa história, assim, mas não tô me lembrando agora do Walt Disney. Walt Disney é o Walt Disney brasileiro. Ah, isso mesmo, é Walt Disney. Quem fala muito isso é a galera do Tosco Chanchada, o Valdis. É. Ai, ai, ai. Bom, Pastor Kleiberbon. Kleiberbon, olha só. Kleiberbon. É, esse cara vai acabar me complicando. Pastor, qual foi o maior mico que tu já pagou por um de seus filhos? Ai, caraca, tantos. Ah, então me diz o maior, não precisa fazer a lista completa. Tá, vou te falar o que as duas aprontaram comigo há 2 anos atrás. O que, que foi mesmo? Foi um... Não me lembro se foi meu aniversário, foi aniversário de alguma delas. Mas o que aconteceu foi que elas me maquiaram todo. Fiquei completamente maquiado e ainda por cima tiraram foto, registraram o evento. E olha só. Faz permitir que eu ponha essa foto no... Não! Vai ser que nem um homem de ferro. Não. Michael Kyle Feelings. Não. Agora, uma coisa que não vai ter como fugir, que tem aquela foto tua do Shrek gay, tu lembra? Ah, meu Deus, o Léo me paga. Boteco, então eu não tenho maquiado, mas tenho quase, que é a mesma coisa. É, você já não tem mais esse problema, né, Nelson? É, já passei por isso, graças a Deus. Pior que eu não me lembro de ter deixado, ter pagado nenhum mico assim para meus filhos, não, mas fazendo um esforço para ver se eu lembro de alguma coisa. Então, o mico do pastor já foi. Nelson, maior mico... Por os filhos. Não, o que eu paguei assim pros meus filhos, rapaz, são poucas lembranças. O que eu me lembro mais assim foi de envergonhar mais a minha filha, porque acho que é a primeira vez que ela levou o namoradinho dela lá em casa. E na hora de ir embora, pra descer no elevador, enquanto tava esperando o elevador, eu desci pelas escadas. Pra dar uma de, como sempre, dar uma de engraçadinho, né? Pra quando ela abrisse a porta do elevador, assim, eu dar aquele susto. Pra fazer uma graça pro namorado dela. Só que nesse intervalo, rapaz, desceram 2 casais. Ah! Inclusive um casal de senhores, né? Cara, quando abriram a porta do elevador, que eu dei aquele grito com a mão na cara, pra dar aquele susto, ficou todo mundo assustado. E o namorado da minha filha foi o que mais gritou dentro do elevador. Deu aquela entregada. Deu aquela entregada, entendeu, cara? Depois ela falou, pai, pô, você que vexame, isso aí foi vexame. Eu acho que foi um alerta pra você, porque o gritinho que teu namorado deu, minha filha, abre teu olho, hein? Agora, aquele gritinho mesmo, estilo Michael Jackson. Au! Au! Só faltou, ficou rodando num pezinho só, cara. Eita. Foi a única coisa que eu me lembro, assim, de ter passado uma vergonha, porque eu realmente fiquei envergonhado. Principalmente por causa dos outros que eu não conhecia, né? Vergonha alheia. Alheia. Imagina o que o rapaz pensou também, né? Esse teu pai é maluco, né? Não, cara? Retardado, né? Boris, mico pago. Então, eu não tenho mico pra contar, não. Porque eu sempre fui muito, muito tranquilo com os meus filhos. A gente sempre embarca muito nas brincadeiras juntos. Então, ainda não passei por essas de fazer a criançada pagar mico e falar, putz, meu pai tá fazendo isso, não acredito. Bom, meu filho ainda é pequeno, então eu também não tenho lá muitas histórias de mico. Acho que maior mico que eu te paguei foi ter que participar de festinhas e outras coisas, mas isso é o básico, né? Não chega nem a ser um mico muito grande, não. Então, não. Bom, pra encerrar essa conversa, porque eu já estou sendo convidado a um jogo de passa ou repassa, ou responda ou pare, que eu não lembro mais o nome desse jogo. Deixa aqui, filho, que a gente vai jogar agora, amor. A gente vai jogar daqui a 5 minutos. Deixa aqui que a gente já vai... O nome do jogo é Responde Se Puder. É da Estrela. E olha o jabá e eu não vou pagar. Tcharam! Bom, senhores, acho que a gente tem uma quantidade de gravação já. Eu vou ter que editar um bocado, mas acho que vai dar um programinha legal. Eu queria, antes de mais nada, agradecer vocês três pelas brincadeiras, pelas boas histórias. Adorei conhecer os pais de vocês, mesmo que virtualmente. Considerações finais, pastor, um jabazinho final lá pro blog do pastor. E o que é ser pai para você, pastor Cleibon? Eu acho que ser pai é a consumação máxima do ser humano. A vida toda tem um ciclo. Você é filho, o filho se torna-se pai, o pai torna-se avô. Você vai passar por isso, você... É um pai, você vai ser um pai ao quadrado com o seu avô. Não tem jeito. A vida é um círculo. E a gente já tá na metade do círculo. Aproveite, curta seu filho bastante, curta sua filha, porque o tempo passa e não volta atrás. Muito bom. Jabá? Veja um blog do Pastor Clebon, notícias de variedade, tecnologia, informática, um pouquinho da palavra de Deus também, porque todos nós precisamos de um conforto. Porque cristão não é alienado, pô! Com certeza! E o endereço? www.pastorclebon.com.br. E é claro que esse endereço vai estar nos links relacionados. Nelsinho, querido, meu ancestral primordial, nerdão, que é ser pai pra você? Mas eu acho que eu não tenho assim como dizer faça isso ou faça aquilo. Eu acho que só posso dizer recolher o retorno que eu recebo dos meus filhos. O orgulho que eles têm de mim. Poder eu ler num Twitter minha filha ou meu filho escreverem meu pai é foda. Isso daí me deixa... Cada vez que eu leio um negócio desse, eu fico sempre com o olho cheio d'água. Meu filho mora aqui do meu lado, no meu quarto. Mas só de atravessar 2 metros já me dá saudade quando ele tá longe de mim. E a minha filha tá morando com a minha esposa agora. Eu morro de saudade dela. E é isso aí, esse orgulho. Eles poderem, vão ouvir isso aí com certeza. Eles poderem cantar pra mim essa música que eu te falei, I Love You Dad e You Are My Hero. Eu poder saber que eu sou o herói da vida deles. E que são um exemplo, que sempre sou chamado, nunca fui excluído em nada que eles vão, que tem jovens no meio, é festas, é shows, eles sempre fazem questão de me chamar. Então eu acho que isso daí não existe uma regra, mas o retorno tá aí. Acho que eu consegui cuidar deles muito bem e passar tudo de bom para eles. Sensacional. E é claro que o link para esse vídeo dessa música que faz o Nelson se derreter todo vai estar nos links relacionados do Paranerd. Quem mandou ele me mandar o link? Agora ele se ferrou na minha mão. Boris, ser papai é? Ser papai é aprender todo dia. Eu acho que a gente, quando é filho, questiona os nossos pais e só percebe o quanto eles podiam estar certos quando os nossos filhos começam a fazer os mesmos questionamentos com a gente. Então é um aprendizado diário. Eu tenho as minhas restrições à forma como meu pai foi comigo, mas eu aprendi uma coisa que eu acho que todo mundo deveria entender sobre o próprio pai. Aceite o seu pai como o pai possível. O seu pai, ele é o melhor pai que ele sabe ser, porque não existe uma cartilha que ensina a ser pai. Então, respeita isso, e mesmo sabendo que você só vai entender isso quando você for pai, tenta pensar nisso, né? Porque ser pai é muito mais difícil do que se imagina enquanto não se é pai. Mas eu sou muito feliz por ser papai e sou muito feliz pelo pai que eu tenho. Então, essa é a minha consideração final. Muito bom, muito bom. Jabá? Estamos lá no aspiranteprofissional.com.br tentando trazer um pouco de luz no caminho desses aspirantes que ainda não sabem exatamente o que querem ser. Já tivemos a participação do Nerdandertal lá, do Pastor Claybon lá. Estamos trabalhando bastante para continuar levando informação e um pouco de luz para essas pessoas. Cara, Boris, tu mandou pra caramba agora. Agora, na minha opinião, ser pai é a única maneira comprovadamente científica de se atingir a vida eterna. Porque a única maneira de que a sua memória, a sua vida continue na Terra é através dos filhos da gente. Não tem outra maneira. Eu ouvi uma coisa muito, muito bacana de uma pessoa que eu tenho muito respeito, que disse o seguinte: toda vez que você faz qualquer movimento da sua vida pensando em sua família, em seus filhos, Deus abre uma porta e dá toda a condição para que isso aconteça. Isso é verdade. Eu levo isso para mim, então sempre penso muito neles, e fazer virar a minha vida em direção aos meus filhos faz com que as portas se abram todos os dias para mim. É muito, muito gratificante isso. E com esse pensamento filosófico de Boris Deprê, terminamos por aqui este sensacional episódio de Dia dos Pais. Vida longa e próspera!